já lá foram os nossos amigos Desert. Agora foram para o deserto, foram ver uns camelinhos, foram andar por lá naquelas areias movediças, foram expandir a sua voz além fronteiras. Contra isso nada, antes pelo contrário, o que nós queremos é que a música portuguesa saia das fronteiras portuguesas e vá para as fronteiras estrangeiras e vá fazer sucesso. É isso que nós queremos. Portugal tem que crescer, meus amigos. Tem que crescer culturalmente. Portugal tem que crescer economicamente. Portugal tem que crescer em quase todos os níveis. Por isso, apoio pessoalmente, e a Antena Web, damos esse conselho, apoiamos toda a gente que queira dar um passo para a fama, ou dar um passo para promover não só as suas capacidades, como também as capacidades que ganhou cá em Portugal. Portanto, vamos todos fazer um Portugal melhor, caros ouvintes. Todos nós precisamos de um país melhor. Começando lá por cima pelos políticos e acabando cá por baixo pelo Zé Povinho. Todos nós, mas todos nós, temos a obrigação de fazer um Portugal melhor. Bem, agora depois de um discurso político, porque vocês já estão a dizer, bem, isto agora é batido musical ou é batido political? Bem, é batido musical mesmo. E vamos continuar com mais uma música. Desta vez vamos ter Joe Cocker e Jennifer Warner. Vocês conhecem? Bem, eu assumo. Eu não conheço, mas a música é muito gira. É muito gira esta música. Eu conheço a música, não conheço os artistas. Desculpem lá, mas isto aqui já é da ferrugem, sabe? Que é uma semana sem programa dá assim uma ferrugem qualquer ao apresentador. Mas também é o que me torna assim um bocado diferente, porque toda a gente, para além de gostar do programa, também gosta assim das trapalhadas do apresentador. É por isso que este programa é muito diversificado. Tem a qualidade musical e ao mesmo tempo tem a desqualidade do apresentador. Bem, como eu já tinha referido, vamos ouvir agora Up Where We Belong, com estas duas vozes magníficas. E fiquem sintonizados aqui na nossa Antena Web, de agora até sempre sua. No. Ora, digam lá se não gostaram, ouvintes. Claro que gostaram. Isto aqui é uma seleção musical de qualidade. E em quantidade também, porque aqui também temos muita quantidade. Bem, no encalço das músicas, o título da próxima música é muito sugestivo. É muito sugestivo. Acho que não só as pessoas, como também muitos animais, gostariam de poder dizer isto a quem os pudesse ajudar. Muito bem, é música inglesa. É música inglesa, mas também vamos ter música portuguesa mais para a frente. Neste caso, a música que vem a seguir, o título dela é I Need a House. E quantas e quantas pessoas não precisam de uma casa? E também quantos e quantos animais não estarão agora ao frio, cheios de fome? Ou então a esse calor tórrido da primavera e que vem aí do verão? Cheios de fome, cheios de sede, sem um sítio para ficar. Estes títulos musicais dão que pensar mesmo. E dão que pensar para nós pormos alguma mão neste mundo. Quem me dera poder fazer com que tudo mudasse. Mas para isso, temos que ser todos, caros ouvintes. Todos. Todos temos que dar o nosso contributo. Porque um só contra milhões não dá. Portanto, I Need a House a tocar a partir de agora para você aqui na Antena Web. E não se esqueça, diga comigo. Sintonize. I need a house, I need a room, I need a bed to sleep in. Finding me, finding truth, finding love in a changing world. Finding peace and simplicity, finding out where I come from. All alone, finding the gate, find the door, finding the streets I used to walk before. When I was free, when I could see, when I was crazy, I wish somebody. We'll be right back. Muito bem, ouvintes, grandes ouvintes da Antena Web, de novo aqui nos estúdios da rádio a falar para si, aqui o grande Alex, do Batido Musical. E a seguir, o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma banda portuguesa. Sim, senhora, digamos que eles seguiram um bocado os passos dos Desert, que já foram aqui apresentados hoje. Eles nasceram dos Morangos com Açúcar. Eles participaram, se não me engano, pai, na série 5 ou na série 4, já nem sei muito bem, dos Morangos com Açúcar. E a descrição deles é esta: são todos altos. Quer dizer, tirando um, são todos altos. Três são de cabelo moreno ou de cabelo preto. Um é baterista. Dois são guitarristas. E um é vocalista. Isto tudo acaba em ista, como pode ver. Qualquer dia também inventámos uma palavra a dizer que é musiquista. Mas pronto. Também pouco falta. Eles são quatro. Exatamente, são quatro. E então, o que é que nós temos a dizer sobre eles? Os quatro têm uma testa. E deve ser isso que deu nome à banda. Portanto, nós vamos ouvir a música deles, que é Sempre Que Te Vejo. Sempre Que Te Vejo, é verdade. Sempre Que Te Vejo, dá-me um arrepio na espinha, meu Deus. Bem, e eles são os Four Tastes. Ou então, se nós quisermos traduzir, são os quatro testes. Bem, será que é mesmo isso? Fica a dúvida no ar, caros ouvintes. Mas vamos ouvir a excelente música que eles têm para nós, aqui na sua Antena Web, sempre a trabalhar para si. Perco dias a pensar no que te hei de dar, mas no fundo eu sei que tenho de parar. Fico sempre a olhar para o teu mundo e a sonhar como seria se eu pudesse te beijar. Eu não sei se quero acordar deste sonho que me faz vibrar. Sempre que te vejo, sinto um desejo. Sempre que te vejo eu sinto. Teu olhar faz-me tremer. No fundo sei que não te posso ter. Então eu fico aqui a escrever, a escrever. Esta carta é para ti, para saberes que não esqueci esse sorriso que eu perdi, que eu perdi. Eu não sei se quero acordar este sonho que me faz vibrar. Sempre que te vejo, sinto um desejo. Sempre que te vejo eu sinto. Este sonho não tem fim. Quando olhas para mim, só quero ficar aqui com as memórias do sorriso que para sempre está perdido. Eu não paro de pensar. Eu sempre digo, desta vez eu vou parar. Mas não consigo, deixo-me sempre levar com a vontade de conquistar. Sinto um desejo. sempre que te vejo. Muito bem, acabámos de ouvir os Four Tastes, os Quatro Testas, não importa. O que importa é que eles são bons naquilo que fazem, que é cantar. Espero que tenham gostado, para já, das músicas que temos apresentado, nossos ouvintes. Nossa razão de existir, mais que razão de existir, nosso alimento, nossa força. Já estou a ficar poético, estão a ver? Isto aqui é assim. Quem ouve a Antena Web, das duas uma. Ou pula de alegria e de dança, ou fica melancólico e poético. Mas nunca, nunca fica impávido e sereno. Ou nunca, nunca fica indiferente a uma rádio destas. A seguir, quem é que vamos ter? Digamos que o nome dele é assim, dele ou dela, acho que é ele. Parece um homem. Digamos que é assim, parece meio russo. Não sei se será. A música dele chama-se Classic. E sua excelência é Adrián Gurvitz. Alguém conhece o Adrián Gurvitz? Brano. É esse mesmo, é esse mesmo. Quem conhece, muitos parabéns. Eu não conheço. Mas é boa gente. Eu sei que é boa gente. Portanto, fiquem com esta música agora aqui na Antena Web a tocar para si a partir de agora. Gotta write a classic. Gotta write an anatic. Babe, and I'm an addict now. An addict for your love. I was a strange boy, and you was my best toy. Found it easy to enjoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to me say, change to another way. Would a difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. Gotta write in an attic. Muito bem, e acabámos de ouvir aquele magnífico cantor que toda a gente gostou de certeza. Eu acabei de conhecer, digamos que mais profundamente, a música dele. Eu já tinha ouvido falar nele, já tinha ouvido uma ou duas músicas, mas esta por acaso não conhecia. Conheci agora. Ah, vamos todos dizer, muito prazer. Pronto. Bem, o que é que temos a seguir? A seguir temos que falar muito baixinho, porque se a polícia ouve, estamos feitos. Pois é. Porquê? Porque estamos no mercado negro. A seguir, vamos ter os mercado negro. Que não se esqueçam, ouvintes, vamos falar baixinho. E o que é que nós temos dessa dupla? Ou dessa dupla não, desse mercado negro? Temos Leo a Tigresa. Alguém conhece? Eu dou uma introdução. Leo a Tigresa, minha deusa, você me conquistou. Gostaram? Eu era para ter sido vocalista dos Mercado Negro, mas entretanto meteu-se aqui isto da rádio e tal, também não pude participar no passatempo dos fingertips. Bem, não tenho tempo para ser vocalista, mas eu faço aqui o que posso, não é? E vocês gostam. Ora digam lá se não gostam. Pois claro. Para você, os Mercado Negro, a tocar aqui na Antena Web. Sintonize. Mas eu só tenho coração, tenho que ser bem cuidado. Eu, quando lhe vi pela primeira vez, fiquei com vontade de ir olhando. Teu sorriso, teu olhar, lindos como eu, nunca vi nada igual. Sem defesas me deixaram como um animal encadeado pela luz. Mioa, Mioa Tigresa, minha deusa, você me enfeitiçou. Mioa Tigresa, minha deusa, você me conquistou. Mioa Tigresa, minha deusa, você me enfeitiçou. Mioa Tigresa, minha deusa, você me conquistou. Muito bem, ouvintes, meus grandes amigos, acabámos de sair agora dos Mercado Negro, aqui na Antena Web. E logo, logo de seguida, porque isto é um programa musical e a música não pode parar, vamos ter uma música mais calmita, mas ao mesmo tempo uma música que toca aqui nos fundos dos corações das pessoas. Vamos ter o Richard Marx Conhecem o Richard Marx? Conhecem a excelência da pessoa que é? Da pessoa? Será um bocado difícil. Mas há quem possa conhecer. Agora, conhecem a excelência da música do Richard Marx? Bem, vamos ter o Right Here Waiting, e acho que é For You também. Bem, se não for, é tudo o que eu disse até agora. Eu tenho que ter aqui a minha cábula para ler, porque vocês sabem que o inglês nunca foi o meu forte. Aliás, deve-se notar bastante bem aqui na forma de ler. Portanto, Richard Marx, isso sim sei dizer. A tocar para você aqui na Antena Web, a partir de agora. E delicie-se com esta calma e relaxante música aqui na Antena Web. Vamos ter momentos zen.

Muito bem, ouvintes, à Antena Web. Agora cá estamos nós com mais uma música. Toda a gente deve conhecer esta música. Alguém conhece os Riemann? Sim, senhor, eles até já chegaram a ir aos Morangos com Açúcar na primeira série. Na série onde estava, como é que ele se chamava? O Pipo. E onde estava a Benedita Pereira, acho que é assim que ela se chama. E onde estava, onde estavam esses todos, pronto. Onde estavam esses todos. Na primeira série, os Riemann chegaram a ir lá cantar ao bar, acho que era ao bar. E por acaso a música era mesmo esta. Vamos ouvir agora quem? Os Riemann com Star. E o que é que quer dizer Star? Uma estrela. E o que é que quer dizer estrela? Estrelas são todos vocês, caros ouvintes, que nos acompanham. E são as nossas estrelas. Vocês para nós são os ouvintes premium. São os ouvintes prata, são os ouvintes de ouro, são os ouvintes de tudo. Nós não temos cerimónias de Oscars nem nada que se pareça. Mas quem sabe se um dia poderemos vir a ter. E se o tivermos, vocês, ouvintes atuais, vão ser os ouvintes gold. Vão ser para toda a vida os ouvintes gold. Porque são os ouvintes que nos viram nascer. Sintonize-se com a Antena Web. Got a problem? Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I'd do most anything. You know I'd change the world. You know I'd do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You're my guiding light. You're my star, shining on me now. Love from worlds apart. World. You know I'd do most anything for you, my guiding light. You know I'd do most everything to keep you in my life. You're my star, shining on me now. Love from worlds apart. The need for you, you are my shining star. Every dream is you and me. If I wish upon a star, well I hope that's where you are. Yeah. caros ouvintes da Antena Web. Estamos mais uma vez a aproximar do fim do programa, de mais um programa, de mais um batido musical. É verdade, o tempo voa. Não é já, mas também não falta muito para terminar mais um programa semanal com o Alex, aqui o seu, ou o vosso, grande locutor de rádio, que podia muito bem às vezes estar calado, mas que não se cala. E é isso que faz dele um locutor diferente. muitas vezes é chato. Eu reconheço que muitas vezes o Alex é chato. Mas é esta a vida, é o que dá. Também, haver um locutor destes, a apresentar músicas, só podia haver aqui na Antena Web, porque nas outras rádios é tudo aquela monotonia de sempre, aquilo babel, babel, babel, babel, que nunca mais cala. Portanto, o que é que vamos ter a seguir, caros ouvintes? Vamos ter um êxito de 2002. Se não me engano, é de 2002. Conhecem Last Ketchup? Não conhecem? Mas conhecem certamente a música. O que é que já não se lembram dela? Vamos ter Last Ketchup com A Sereré aqui na Antena Web a tocar para você. Que é a nossa, ou o nosso, tesouro e património mundial e universal e tudo o que há para aí ideal. Portanto, para você, sintonize-se a ouvir Last Ketchup aqui na Antena Web. Muito bem, caros ouvintes, acabamos de ouvir La Cijas del Tomate. Exatamente. Last Ketchup. E o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer que vou ter que me despedir. É verdade, sim senhora. Vou ter que me despedir mais uma vez de vocês, caros ouvintes. Prometendo vir outra vez para a semana. Prometendo vir-vos chatear de novo durante uma hora e meia para a semana. É verdade. Com mais música e mais música e mais música e mais música moderna e não tão moderna. Mas toda ela que mexe com vocês. Portanto, desde já agradeço. Agradeço a todos aqueles que me têm ouvido, que têm ouvido a Antena Web. E agradeço a vossa disponibilidade para mais uma hora e meia comigo aqui nesta rádio, nesta tarde de sábado. Está calor lá fora. Está um dia acolhedor. Está um dia bonito. Quem sair a passear, por favor, tenha cuidado, principalmente se for de carro. Conduzam com prudência. Tomem conta das crianças, tomem conta dos animais e conduzam com prudência. Todos temos direito à vida. Portanto, um grande abraço a todos os homens, mulheres e crianças que nos ouvem. Desculpem. E um grande abraço a todos aqueles que estão fora de fronteiras aqui de Portugal que nos estão a ouvir também. Sintonizem-se sempre com esta rádio. E para a semana cá estará o Alex de novo com mais um batido musical. A seguir vamos ter uma música que parece-me a mim que já cá tocou. Mas como recordar, mesmo que não seja há muito tempo, é viver. E a música é muito gira, vamos ter quem? Robbie Williams com Bodies a tocar para você a partir de agora. E muito boa semana e muito bom fim de semana para vocês, caros ouvintes. God gave me the sunshine, then showed me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a ley line. What a day, and your Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. UK and entropy, I feel like it's for me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. One day, and your Jesus really died for me. Jesus really tried for me. Bodies in the Bodie tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked. Hope that someone can take it. God save me, rejection from my reflection. Perfection. Praying for the rapture, cause it's stranger getting stranger. And everything's contagious, it's the modern middle ages. All day, every day, and if Jesus really died for me, then Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked. Hope that someone can take it. God save me, rejection from my reflection. I want perfection. Bodies on my family.